saca só. Adoradores, Ciro TNT, Guima, Ike Mike, é nós que tá. Adoradores, CWB, Adoradores é MCs, vem com a gente. Jesus Cristo é a arte corrente que move a gente. Pois é o Deus que me leva, que serra no tempo a vontade de ser no momento presente. Consequentemente, me chame do que quiser, pois vou expressar a verdade de modo diferente, venha o que vier. Saibam que o inimigo está fazendo deste mundo um santuário de serpentes raras, onde você é o predador e o outro é a caça. Neste laboratório de estudo, é o roubo e faz a sobrevivência. Aqui é selva, pedra, atitude, malandragem, desobediência. Mas diz aí, tá embaçado. Algumas coisas sentindo e se esfregarmos fazem brilhar. Cê tá ligado? A DR acabou no X e está no ar. CTBA. Adoradores MCs pararam e oraram, pararam e oraram, pararam e oraram. Adoradores MCs pararam e oraram, pararam e oraram, pararam e oraram. Adoradores MCs pararam e oraram, pararam e oraram, pararam e oraram. Adoradores MCs pararam e oraram, pararam e oraram, pararam e oraram. Adoradores MCs pararam e oraram, pois este mundo confuso existe alma sobre o muro. Somos guerreiros irmãos criados por ele. Vamos lutar contra as guerras que se espalham na terra. A mensagem de Deus foi o seu filho na cruz. Acredite, chegue mais, a verdade é Jesus. Presença sobrenatural que lhe carrega. Luz que vence trevas e fé. Nossa esperança navega no oceano de tragédias. Mentira, tristezas, maldades selvagens corrompem corações, dominam grandes cidades. Por favor, parem. Homem de verdade é mais forte que as trevas. Chega de ofuscar a sua alma na terra. Então estudem, conquistem, trabalhem, não parem. Façamos por inteiro e não pela metade. Curitiba, adoradores, Cristo, comunidade, correndo contra o tempo, unindo o movimento. Todos ligados, América Latina. Nossa união faz a força, força muda a história. Então lutemos, irmãos, pra merecer a vitória. Pelo povo do litoral, também de Curitiba. Pode ter certeza, Jesus Cristo ainda está na ativa. Alô, Tati, cresce em família, mulheres, meninas de Deus. Cristo abençoe, amados meus, adoradores MCs. É, é, parão, adoradores MCs. Pararam e oraram. Pararam e oraram. Adoradores MCs pararam e oraram. Pararam e oraram. Pararam e oraram. Adoradores MCs pararam e oraram. Pararam e oraram. Pararam e oraram. Adoradores MCs pararam e oraram. Pararam e oraram. Pararam e oraram. Adoradores MCs pararam e oraram. Pararam e oraram. Pararam e oraram. Tudo começou com algumas pontas. Eu quero ver depois. Seguraram as suas bancas, mas nada adiantava. Ainda vinha a farinha. Eu falei, não quis ouvir. A sua madrinha, sua família, hoje se humilha por uma moedinha de um centavo. E está um coitado, fracassado, foi jogado para o lado do mal. Saiu em destaque na folha de jornal. Foi pego em flagrante, beijando em plena esquina. Era sua parceira, que sempre acompanhava em todas as matinas, de dia, de noite. Nunca deixou, se não tinha dinheiro, roubava sua mãe para beijá-la. Ficava agoniado quando a deixava, mas certo dia ouviu a batida do martelo. Não era o juiz que ocupava, infelizmente. Era mais um que a overdose carregava, carregava, carregava. E de repente o mundo vira contra a gente. E tudo que fazemos vira consequência para a nossa mente. A vida está dormente, as feridas já não sentem. As conturbações de nossos pensamentos que alimentam o espaço decadente entre seres humanos que se dedicam ao seu próprio fim. E mesmo assim ainda riem com a bomba relógio em mãos, prontos para a destruição. Contagem regressiva, tudo pela perdição. E o ser humano se acaba pela ambição. Adoradores MCs pararam e oraram, pararam e oraram, pararam e oraram. Adoradores MCs pararam e oraram, pararam e oraram, pararam e oraram. Adoradores MCs pararam e oraram, pararam e oraram, pararam e oraram. Adoradores MCs pararam e oraram, pararam e oraram, pararam e oraram.